Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. 12 horas e 17 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM. Recebo aqui agora o elenco, né? Todo o elenco ou parte do elenco? Acho que é todo o elenco, né, Maurinho? Tudo bem? Tá faltando ainda. Tudo bem, Maurinho? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Mais uma vez, né? Tô virando sócio. Já é sócio, né, Maurinho? Pra gente falar dessa peça Eus. Isso, Eus, com textos do Fernando Pessoa. Eus que está sendo remontado, né, revisitado, que foi montado em 2009, com uma galera totalmente diferente, uma galera que deixou saudades, e agora a gente fazendo com essa galerinha nova. Por que repetir a peça, Maurinho? Por que não um novo texto? É que o Eus, ele não é um texto assim, vamos dizer, uma colagem de textos, né? Então, Fernando Pessoa é sempre atual, Fernando Pessoa não fica antigo, os textos são sempre atuais, e a gente dessa vez montou de uma forma totalmente diferente, não tem... Então quem assistiu aquela peça Eus lá de trás, essa agora... Não tem nada a ver. Tem nada a ver, outra peça. É outra peça, o que ficou foram os textos, né, foi acrescido até os textos, né, aquela montagem de 2009, e as músicas também, que a gente guardou, pelo menos três músicas que ficaram daquela época, a gente guardou porque umas tem a ver, né, outras que deixou saudade, tipo Pessoa do Gonzaguinha, que em 2009 o Daniel que cantava, a gente guardou ela pra tipo assim, tá lembrando dela, quem assistiu em 2009 ouve o Pessoa do Gonzaguinha, se lembra na hora dele cantando, mas o restante é totalmente diferente, o trabalho dessa vez foi um trabalho de pesquisa corporal, foi uma coisa bem bacana e diferente. Por que no Espaço Máscaras, Maurinho? A gente tem um centro cultural bonitão aí, poderia o Máscaras estar no centro cultural, por que não? Não, é que essa peça, ela foi montada para o Espaço Alternativo, ela é uma peça, ela é um teatro experimental, um teatro contemporâneo, vamos dizer assim, e ela já foi feita especificamente para um espaço, vamos dizer, alternativo, porque não há uma divisão entre plateia, atores, todo um conjunto envolvendo todos, né? Todos dentro da linha de ação, de atuação de todos. Então, se fosse uma peça para palco italiano, com certeza seria no Centro Cultural, que até agregaria mais pessoas, a gente teria uma plateia bem maior, né? E o Centro Cultural é casa nossa também, mas a gente tem... O elenco poderia ser maior ainda, mano? Já tá bem grande, né? Apresenta pra gente o pessoal, Mauro, por favor. Bom, vamos lá. Bruno Dalbello. Bruno, beleza. O seu boa tarde, Bruno, fala um pouquinho sobre a peça Eus, seu personagem, por favor. Qual é a sua participação na peça? Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, a gente não está trabalhando definitivamente com personagens, então não temos muitos personagens definidos. Então, para a gente até explicar para os nossos ouvintes, então não tem cada ator aqui não tem um personagem definido? Não, todo mundo tem um papel na peça, todo mundo tem a mesma intensidade de personagem, de papel, de texto, só que a gente está trabalhando Fernando Pessoa e seus heterônimos. Todos os pensamentos, tudo que ele tinha pra passar. São vários, né? A Pessoa era um cara meio malucão, né, Maurinho? Tinha vários nomes aí, né? A Pessoa é bem nossa cara. Maurinho, restante da turma, por favor. O Bruno, que já é a terceira peça, que ele tava, terceira ou quarta, né? Só que em um prazo de um ano ele já, pum, né? Camila é uma das mais antigas aqui do grupo, né? Já participou, vem lá desde do alto do Bom Encantado. Já tá velhinha. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa tarde a todos. Fale um pouquinho da peça. É, como o Bruno disse, a gente não tem um personagem definido, né? Mas tá sendo um desafio muito grande pra todo mundo, eu acho. Porque é uma peça, um estilo de peça que a gente nunca fez. É novo e tá sendo muito interessante pra gente, muito gostoso fazer. Como é que fica o coração agora chegando perto aí da estreia? Bem acelerada, gente. A gente, não sei, né? Mas eu tô muito nervosa. Que estreia amanhã, né, Maurinho? É, amanhã tem a pré-estreia, né? Vamos dizer, em Guaxupé, no Centro Cultural Dona Rosa, a gente vai fazer uma apresentação lá amanhã para os nossos amigos lá do Tramas e Dramas, do Centro Cultural Dona Rosa, e convidados, que é para todo mundo também ter um contato com plateia, para ver como é, né? Que a gente tá sempre fazendo ali uns ensaios abertos, mas não são poucas pessoas, né? Não é um número grande de pessoas. E amanhã eu acho que vai ter um número legal de pessoas e pessoas que são do meio teatral, né? E que a gente vai fazer essa apresentação e depois abrir um debate para estar conversando também, ver a respeito do processo de criação, do que o pessoal achou, de toda essa coisa, né? Próxima. É a Bruna Emiliano. Se for ver a Bruna Emiliano, eu acho que é a mais antiga do Máscaras, que a Bruna Emiliano vem lá desde 2008, quando ela começou a fazer teatro com a gente, junto com o Daniel, nas aulas do Daniel, né? Então a Bruna de Máscaras, desde Camaleão na Lua, que foi a primeira peça do projeto Máscaras do Futuro. Participou do EUS, da montagem? Não. Ela estava no projeto Máscaras do Futuro. Tá. Ela é da primeira turma do Máscaras do Futuro. Né? E essa geração aqui é a última do Máscaras do Futuro. Amanhã, na pré-estreia, né? Você vai apresentar para um público que conhece bem de teatro. Fica mais difícil essa apresentação? Então. Ou não? É até mais fácil porque o pessoal já conhece, está mais acostumado? Ah, eu acho que para mim vai ser um desafio, porque eu, tá certo que eu fiz o teatro antes, mas agora que eu voltei, eu é tipo um trabalho super diferente. Então, apresentar pra eles, são os nossos amigos, sim, mas, cara, o coraçãozinho tá na mão. Próximo, Maurinho, vamos lá. A próxima é a Gabriela, né? A Gabriela que fez Flix e tá sendo a segunda peça agora dela, Eus. Depois do Flix, que é completamente diferente, né? Como é que tá a expectativa aí, Gabriela? Ai, o coração tá muito ansioso, é um trabalho muito desafiador e o coração tá na mão mesmo, mas... Tô adorando fazer Eus, é uma peça muito bacana, com um trabalho totalmente diferente. E é isso. Muda muito porque a Flix era mais infantil, né? Flix era infantil, totalmente infantil. E Eus é adulto total? Adulto, Maurinho. Tanto é que a gente já faz acima de 14 anos, não porque tem alguma cena, já deixando bem claro, é porque pro próprio entendimento dos textos do pessoa, né, do que a peça tá trazendo, a gente até já coloca numa idade acima de 14 anos para que haja um entendimento do que tá acontecendo, senão não vai haver um entendimento, não vai... Fica perdido. Próximo, Paulinho. Já conseguiu chegar na nossa arquibancada aqui, pelo menos. A próxima é a Rafa, né? Rafaela, que tá sendo a segunda também. Ela que fez em janeiro, estreou Pipocas de Papiro, né? É da última turma agora do Máscaras do Futuro, né? Foi da turma do ano passado. E já subiu agora pro Máscaras mesmo e já tá com esse desafio de Eus. Desafio grande? Muito. Muito grande? Muito. Depois de Pipocas de Papiro, foi em janeiro, né, Maureen? Foi em janeiro, estreou dia 27. E aí, muda muito? Bastante, porque Pipoca de Papiro é uma coisa também mais infantil. E agora a Eusa é diferente também. E também eu não tenho tanta... Como? Tanta experiência. Aí eu... não tenho tanta experiência, mas eu tô ansiosa. E como todos, mas vocês podem ficar tranquilo que depois vai ter uma janta lá na casa da Valença. Tá avisando aqui. Pra comemorar, né, Valença? Próxima, Maurinho. Também a Ana Paula também, que vem do Pipoca de Papiro, é da turma do ano passado, do Máscaras do Futuro, né? E é a segunda dela também, estreou no palco 27 de janeiro e agora já tá novamente. Mas como é que é? Ensaiou as duas peças juntas? Ou terminou uma e começou o ensaio da outra? Não, Ana Paula, né? É, eu acho tipo, o Pipoca de Papiro começou, a gente teve o projeto em abril, não foi? Abril por aí. E aí era ensaio, tipo, separado. Eu já tava na turma da Jaque, daí o Mauri me chamou pra participar do Eus. Foi em outubro, então os ensaios eram separados. Tá, você tá ensaiando o Eus já há bastante tempo, então. O Eus a gente tá desde novembro. Final de outubro, começo de novembro. É que teve um trabalho primeiro de pesquisa, de trabalho de mesa, com os textos, e aí depois a gente começou a parte de pesquisa. E é uma das peças até que eu fiquei assim, muito feliz, até que com 2 meses de antecedência a gente já estava com o esqueleto da peça montado, né? Então deu pra gente fazer um trabalho muito legal. É melhor apresentar lá em Guaxupé, para um público diferente, ou aqui em Guaranésia, onde todo mundo te conhece? Ah, eu não sei, eu acho que os dois têm seus lados, positivo, negativo, e eu acho que... Você tá mais ansiosa pra qual, Ana Paula? Ah, eu acho que eu tô mais ansiosa pro povo de Guaxupé. Pessoal de Guaxupé, amanhã então, né? É. Paulinho? Aí, agora, Luciane, que é a terceira, né, Luciane, que vem também do projeto do ano passado, entrou no Flix, foi a Flix, né? É. Foi Flix no final do ano passado e fez Pipocas de Papiro e já está agora na terceira, no prazo de um ano. É, experiente, no prazo de um ano já está na terceira peça. E aí, tudo bem? Tudo. Terceira peça já? Sim. Apaixonou então pelo teatro, né? É, teatro é maravilhoso. Tipo, quando você tá com um problema em casa, aí você vai no teatro e, tipo, sabe, é uma libertação. É uma terapia? Assim. É uma terapia. Por isso que tu tá fazendo todas as peças. Pintou a peça lá, ela já levanta a mão. Eu quero fazer, mais ou menos isso. Pra finalizar, Maurinha? Aí nós temos agora a Bruna Vieira, que também vem do Flix, né? E tá sendo a segunda peça dela. E aí, Bruna, beleza? Beleza. Segunda peça. A Bruna lembra quando ela esteve aqui, né? Teve aqui com o pessoal do Flix, é. A Bruna e você também teve. Bruna, né? Gabriela e Camila. É, chegaram aqui pra falar. E agora, pra amanhã? Tudo certo? Tudo tranquilo? É normal, né, gente? Fica ansiosa, né? Eu me lembro que né? Na passada ela tava bem ansiosa, que ela tá. Falou aqui, né? Sim. Agora já teve a experiência. Fica mais fácil? Tranquila, sim. Fica mais fácil, fica, né? Mais fácil. Eu acho que todo mundo, né, tá muito feliz com a peça, porque a maioria que é a segunda peça de todo mundo, e pra mim, eu acho que é uma honra fazer os. Um texto maravilhoso, tudo de bom. É, a gente vai fazer um intervalo comercial e depois vamos falar mais sobre o texto, sobre Fernando Pessoa, que eu acho que tem muita gente que não sabe quem é Fernando Pessoa. Sim. Né? Então, intervalo comercial e voltamos já para dar sequência nesse bate-papo com o elenco da peça Eus, que será apresentada no dia 25 de março, às 8h30, né? Isso. No Espaço Máscaras aqui em Guaranésia, e amanhã tem pré-estrela no Dona Rosa a partir das 8 da noite, né, Maurício? Exatamente. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. 12h32, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pessoal do Lions Club aqui de Guaranésia, o Hans Linsenberg e a Maria Helena Pereira Dias. Hoje também tem um bate-papo com o Luciano Reis, que é presidente do Rotary Club Cafezais Guaxupé, falando sobre o projeto socioambiental Guaxu Nascentes. Então continue ligado aqui no programa Expresso. Nosso bate-papo de agora é com o elenco da peça teatral Eus, uma peça de Fernando Pessoa, que fala, que tem textos de Fernando Pessoa, na verdade, né, Maurinho? Isso, são vários textos de Pessoa, alguns eu adaptei, né, e é uma colagem de textos. E ele tem muitos textos, Maurinho. Muitos, muitos. Poesias muitos, incríveis, muitos. Maravilhosas, contos, seus, prosas. É. Como é que foi para escolher isso, esses textos? Olha, o processo de seleção dos textos foi em 2007. Eu me aprofundei no mundo de Pessoa, né, do Pessoa, e comecei a ler, comecei a ler Pessoa e comecei a ficar, assim, fascinado, e na época, né, minha casa era aquele lance totalmente teatral, né, então eu falei, conversando com o Daniel, falei, cara, tô doido no Pessoa, tô pensando em montar alguma coisa, aí escolhi uns 30, 40 textos dele, e daí depois foi aquele processo de eliminação, né, e até que vingou. Pra gente entender, a gente tem textos do Fernando Pessoa, a gente tem textos do Álvaro de Campos, do Alberto Caeiro e do Ricardo Reis. E do Bernardo Soares. E do Bernardo, mas não é tão, né? Não, mais o Bernardo Soares. É, mas aí como é que faz? Você juntou um pouquinho então, de cada. Então, foi um e pouco impressionante, Mônica, que cada um tem uma personalidade diferente, tem, né? Tem o cara que é aquele que curte o campo, né? É. Tem o que é o mais, o que a gente mais utiliza, que é o Bernardo Soares, que é um cara que bem dizer assim, é o que mais tem a cara do Fernando Pessoa, né? Que ele até não entra muito nos heterônimos, porque ele é aquele que se parece mais com o Fernando Pessoa. Tem a Álvaro de Campos, que o Bruno faz um texto muito legal do Álvaro de Campos, que é o Tabacaria. Então, Alberto Caeiro, então, o Ricardo Reis, a gente tem texto de todos eles. Tá, só pra gente explicar para os nossos ouvintes aqui, é que todas essas pessoas são a mesma. Todos são Fernando Pessoa, só que ele utilizava nomes diferentes, né? Para cada título, para cada texto, né? Eu tava lendo até um tempo atrás, a geração de poetas lá da época de Pessoa, eles eram pessoas que eram. Eles eram muito ligados numa fase de teatral mesmo, tá? O Mário de Sá Carneiro, que é foi um grande, mas grande amigo do Pessoa, né? Eram muito ligados os dois, tanto é que na peça tem até uma música que é um poema de Mário de Sá Carneiro, que a Adriana Cocanhoto musicou, que a Luciane canta até. Mário de Sá Carneiro, ele previu sua própria morte e fez da sua morte um espetáculo, é mole? Mas morte real mesmo, a morte dele foi um espetáculo teatral. Então eles eram assim muito ligados com o lance de teatro, e o Fernando Pessoa criou vários, que a gente fala os heterônimos, mas são personagens que tiveram vida mesmo, data de nascimento, data de morte, tiveram todo um lado psicológico. Então, a cabeça dele era. Ah, pra mim era fantástico. O Fernando Pessoa morreu jovem também, 40 e poucos 47 anos. 47 anos, né? E não é ele que também previu um pouco a sua morte? Tinha uma data de morte? Não tinha? Não ele assim? ele tem um texto dele que ele coloca, não vou saber falar corretamente, mas. A respeito, se quiser saber da minha biografia, existem duas datas, a data da minha nascença e a data da minha morte. Fora disso, todos os dias são meus. Então, mas eu acho que tem uma parte da história dele, que ele fala da morte dele, vai acontecer com tantos anos, não sei o que tem. Aí depois ele muda. Então, não sei, às vezes pode ser dele, pode ser de algum heterônimo, né? Porque os heterônimos já tinham data mesmo de morte. Mas muitos estudiosos do Fernando Pessoa acreditam que esses outros personagens eram menos importantes. Que depois, com o tempo, que eles foram criando essa magnitude toda que tem hoje. Você acredita nisso? Eu acho o seguinte, o Fernando Pessoa, é uma opinião minha, né? Não vou falar. O Fernando Pessoa, eu acho que ele tinha todo um lance introspectivo, que ele tinha aquele lado meio, vamos dizer, um depressivo assim, e ele criava seus próprios amigos, seus próprios colegas, isso ele coloca na própria obra dele, ele criava essas pessoas para ter com quem conversar, pessoas que pensassem mais ou menos como ele, tivessem as mesmas ideias que ele. Então, como ele não conseguia esse convívio, que eu acho que ele mesmo coloca, ele não era fácil convivência, né? E ele era muito assim fechado, ele começou a criar esses heterônimos, esses personagens que eram para ele como amigos, como aqueles amigos melhores imaginários. Amigos, os amigos imaginários, mas que eram aquelas pessoas que ele colocava uma vida neles, assim. É uma coisa assim, fora de série. Surreais, né? É surreal. O Maurinho, então, pra gente entender a peça aqui, a peça tem pré-estreia amanhã e no outro sábado, dia 25, no Espaço Máscaras aqui em Guaranésia. A peça aí vai trazer textos de Fernando Pessoa, né? Isso, é textos de Fernando Pessoa. E como é que vai funcionar isso, de uma passagem de um texto pro outro? Tem então, paradas no espetáculo? Como é que funciona? Então é o seguinte, na primeira versão a gente fez um texto, a gente fez uma montagem para um palco italiano, né? Que a gente fala palco italiano, é o palco como o do Centro Cultural. Lógico, com uma interação com a plateia, que é uma marca do Máscaras, a gente sempre quebra a quarta parede, a gente não deixa existir essa quarta parede, a plateia tem que participar do espetáculo, mas ela foi feita para um palco italiano. Dessa vez, o que a gente se propôs a fazer foi um lance de fazer uma pesquisa corporal, né? De fazer um teatro, vamos dizer, não vamos dizer que seja um teatro físico, porque não é totalmente teatro físico, um teatro mais pro contemporâneo, envolvendo a expressão corporal mesmo, a expressão totalmente de pesquisa. Tudo foi feito dentro dos nossos encontros, a gente trabalhou aí 3 vezes por semana, 3-4 horas por dia, né? Ralando muito, trabalhando muito memória corporal, trabalhando muito a desmecanização corporal, porque querendo ou não, a gente sempre, eu falo para eles, a gente é mecanizado, né? Desde quando cresce, vem vindo aquelas coisas, você tem que cumprimentar assim, você tem que falar oi assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E quando eles começam no teatro, a gente tem que fazer esse trabalho de desmecanização um pouco, mas pro Eus, a gente fez um trabalho mais intensivo, para tentar desmecanizar mesmo, tirar aquelas coisas assim, que o meu corpo, quem comanda meu corpo sou eu, e tudo que eu posso fazer, nada é proibido, vamos dizer assim, nada me prende, porque a gente é cheio de complexos, de coisas, de que regrinhas, é, né? De regras que são colocadas, né, pra gente, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não... É muito não que a gente escuta desde quando nasce, né? Como diz a música do Gonzaguinha, a primeira palavra que você escuta na sua vida é não, não faça isso, você não pode mexer ali. Então a gente tem que sempre estar, principalmente no teatro, tirando essa coisa de o proibido. Não, a gente pode... Isso é a parte mais difícil de ensinar essa meninada, amor? No começo é, até que se desmecaniza, até que eles vão, mas depois vai de boa. Ou é mais fácil, porque geralmente é uma pessoa mais rebelde, que tá louco pra escutar um sim. Também, mas mesmo sendo rebelde, mesmo querendo sim, querendo ou não, ela tem aquela coisa, né, fechando ela, aprendendo. Então, a primeira fase sim, mas depois vai de boa. Ó, a Milene de Assis tá mandando um abraço pra Ana Paula e pra toda a galera do Máscaras. O Rodrigo também mandou um abraço aqui pra vocês, o Pepe Rodrigo. Quem mais tá mandando aqui? A Ivonete também tá mandando um abraço pra vocês. Tem uma aqui que mandou um boa tarde, mas não colocou o nome. A gente agradece a todos que estão participando. E Maurinho, reforce o convite então pra peça Eus, por favor. Então, Eus, dia 25, lá no Espaço Máscaras. Lembrando, são convites, são limitados, devido à própria configuração da peça, o formato da peça. Então, são limitados mesmo os convites. A gente está pretendendo fazer outras apresentações no espaço maior, até para ver se a gente consegue colocar um número maior de pessoas, mas tem que ser X pessoas para que a peça consiga andar. Qual amanhã... é o limite da peça, Maurinho? Até o quê? 60 pessoas? 70 pessoas? Não, menos. No nosso espaço vai dar em torno de 40, estourando 50 pessoas. Para essa agora de sábado que vem, isso, no máximo 40, o quê? 50 pessoas. Tá. Estourando. E para um espaço maior? Dá para colocar, sei lá, depende aí dos meninos, né? Que eles vão. Quanto mais público aumenta o espaço, mais eles. Tem que trabalhar. Porque não ter um espaço específico para apresentação, eles fazem por todo o espaço, então fica. Tem que pensar um pouquinho, né? Tem que pensar neles também. Porque é uma hora de peça, né? Dependendo, vai de uma hora a 1h10. Então, é um tempo assim, e é um trabalho pesado, eles não param, eles não saem de cena, e é muito corpo, é muita expressão corporal. Então acaba sofrendo, né, Bruna? Um pouquinho, né? A Bruna é a mais animada de todas, né? Maurinho, e quem faltou? Faltou a Nath, é verdade. Nath, ela, né? Tem mais a Natália, que faz parte do elenco também, e o Danilo, que faz o violão, a parte musical. Então o elenco são 10, comigo 11 pessoas. Tem mais a Elisa, que deu uma força na parte de textos. Jaqueline vai estar na parte de maquiagem, né? Então, esse é o elenco do Eus. E tem a Valessa, que vai estar dando uma ajuda depois. Também. A Valessa, a ajuda dela é depois, é pós. Felipe Laudati também está mandando um abraço aqui para todos, viu? Pessoal, todo mundo quer dar aquele tchau aí, já mandaram um abraço para quem está ouvindo, para familiares. Vamos começar pelo lado de cá. Vamos lá? Fale o nome, por favor, antes. Né, pra eu queria mandar um beijo pro Marcelo Vieira. É a Bruna, né? Isso, a Bruna. Bruna. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe. E... O nome seu mesmo? Luciane. Ana Paula, né? Ana Paula. Eu queria mandar um abraço pra Milene, que mandou um abraço pra mim. E pra minha mãe, se ela estiver me escutando. Pode falar o nome? Rafaela. E eu quero mandar um abraço pra todos. Obrigado por ouvir a gente. Esteja na peça, né? Esteja na peça. Eu gostaria de mandar um beijo e um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra todos que estão ouvindo. Valeu, obrigadão pela participação. Mandar um beijo e um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pro meu irmão. Valeu, teu nome mesmo? Camila. Bruno Emiliano. Eu quero mandar um beijão pra minha mãe, pro meu pai e minha irmã também que tá ouvindo. E pro pessoal do Léo Clube, um beijão no coração de vocês. Valeu. Tem noite da pizza, né? Lá no Léo Clube, sábado que vem. Sábado que vem, no mesmo horário. Não vamos fazer agora a propaganda dela. É, no mesmo horário. Agora quero só um minutinho. Onde você vai estar na noite da pizza? Então, a gente teve imprevisto. Bruno, quero mandar um beijão pra minha mãe e pro meu pai também. E aguardamos todos vocês na pré-estreia e na estreia de Ups. Valeu, Bruno. Maurinho, muito obrigado. Fique de olho na Bruna, porque a gente não sabe o que vai acontecer no sábado. Já falei pra ela, falei assim, se você não aparecer, eu sei onde você vai estar. Então, Cláudio, eu queria aqui agradecer ao próprio Felipe. Felipe Laudade, né, sempre colaborando com a gente, tá dando uma força pra gente aí com o figurino da um peça. Agora tem um terceiro retroativo pra receber. Tem exatamente, vai poder ajudar mais ainda, né? É. Agradecer também lá a Cida Frank, que pegou esse figurino pra fazer de última hora, sim, e foi rapidão e ficou legal, todo mundo gostou. Agradecer ao Departamento de Cultura e Turismo, que tá dando uma força pra gente, tá indo amanhã apresentar lá em Guaxupé, na Dona Rosa, o Paulo Marcos. Parceiro nosso, esperamos estar nessa parceria aí sempre, que eu acho que esse é o intuito, né, de a gente sempre elevar a cultura de Guaranésia e a arte guaranesiana. E mandar um beijão para os meus três filhinhos maravilhosos, Mauro Filho, Francisco e Maria Fernanda. E pra todo mundo aí. E lembra, já que a gente tá falando de cultura, a gente não pode esquecer que hoje à noite tem a estreia do filme, né, Maurinho? Então, um grande evento pra cidade, a cidade de Guaranésia, que faz parte da história do cinema nacional, né? Do cinema nacional, Guaranésia tá ali, um dos primeiros filmes do cinema nacional na década de 20, foi filmado em Guaranésia, os irmãos Mazotti. Então, é como eles mesmos colocaram, resgatando essa cultura, essa arte que é do cinema, e uma coisa assim totalmente feita aqui, né? É gravado, editado, tudo aqui. Dirigido, meu sobrinho tá fazendo parte do elenco, Silas tá lá firme e forte. Bacana demais. Então eu acho que vai ser fantástico, vou estar lá pra assistir. Queria dar os parabéns mesmo ao Giovanni e toda a galera, porque eu acho que o ideal vem acima de tudo, e é isso que a gente tá precisando dentro da cultura guaranesiana, pessoas com ideais, pessoas com propósitos que venham a trazer e levar cada vez mais o nome da arte e da cultura guaranesiana. Valeu, Maurinho, obrigado pela participação do Márcio mais uma vez por aqui. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.